Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão coisas tão banais estragam o prazer? Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Príncipe Negro. Manda Saigon. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Sua fêmea me faz viajar, me pega em teus braços e me faz feliz. Príncipe Negro. Você é o homem que eu sempre quis. Coração dispara de tanto prazer. Fantasias no mundo, só eu e você. Eu e você. Oh, oh, eu gosto do beijo, quero me entregar. Te dar de tudo um pouco mais pra te agradar. Vem ficar comigo, Edilson. Amando tudo que você quiser. A vida inteira quero ser tua mulher. Vem ser meu abrigo. Oh, no gosto do beijo, quero me entregar. Te dar de tudo um pouco e mais pra te agradar. Ficar comigo. O amor do tudo que você quiser. A vida inteira quero ser tua mulher. Vem ser meu abrigo. Fica louca. Me leva daqui. Desejo no olhar que faz tua fêmea, me faz viajar. Me pega em teus braços e me faz feliz. Você é o homem que eu sempre quis. Coração dispara de tanto prazer. Fantasias no mundo, só eu e você. Eu e você. A vida inteira quero ser tua mulher. Vem ser meu abrigo. Ah, eu gosto do beijo, quero me entregar. Te dar de tudo um pouco e mais pra te agradar. Vem ficar comigo. Amor do tudo que você quiser. Príncipe Negro.